6250 se aproximando ao ponto espera da 10, pronto. 251 ali ainda cola, vento no 20 graus 8 horas. Pedro decolagem na 0, Oceanero 6251. Para o 749, só um minutinho, copa. Escuta para a cópia 67. Na 6251, decolado aos 45, chega o controle de novo. Controle agora, grato, bom dia. 4749, pela cota. Xenero 6251, decolado perfil da EL. Bom dia, contato radar, suba ao 360. 360, perfil da EL. Seria possível voar a posição Leda, o 6251? Autorizado. Direto fora de Leda, 6251. Autorizado 340 para Guarulhos, via Ferry 50. Recola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da EL, Leda após Leda Bidev. Controle 1-9-8, transponder 5501. Autorizado então 340 para Guarulhos, via Ferry 50. Recola da pista 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Leda após Leda Bidev. 198 controle 5501. É o transponder, o 6749. 6749, cotejamento correto, sem parar de subir aqui, acionamento. Vai chamar quando pronto, 6749. Drácula. Salvador, Lab GS 5896, muito bom dia. Para Confins, autorizado em nível 340. Que é a cola da pista 10, primeira curva direita. Subida da El, Leda após Leda Bridge. Segue na pesa 16. Controle 199 decimal 8. Transponda 5504. Da El, Leda Bridge. Pesa 16, 340 aprovado. 198, 5504 transponda. Decola da 10, primeira curva direita. Chame para o pushback acionamento 5589. Vai chamar o Salvador, bom dia, o LGS 5717, na posição 1, autorização para radial, sendo informação até o... Objeto 5717, autorizado Galeão, nível 340, decola da pistão 10, primeira curva direita, subida da El, lenda após lenda Bidev, intercepta a APA 9857, segue até Porto Seguro após a APA 16, controle 199 decimal 80, transponda 5503. Nível 340, saída da El. Israel, Leda, P98, 57 por seguro, 198 é o controle, 506 é o transponder, FG77. Objeto 5797, pista 10 em uso, decole a primeira curva à direita, após Leda, a prob 10 para interceptar o via. Paulo Salvador, bom dia, objeto 6749, pushback acionamento, está no gate 2. Autorizado, pushback acionar, chama táxi 6749. Autorizado, chama táxi 6749. Chama 6251, chame o centro. 1251. Centro agora 251, 6251. Bom dia. Solo Salvador para o táxi, objeto 6749, tá com 147 a bordo, 4:15, alterna com 20. É 749, táxi aí, Índia, até o ponto de espera aqui, metro 11, reporte pronto. Probe 147, confirme. Afirmativo, 147 a bordo, autorizado táxi via Índia, vai reportar no ponto de espera, 6749. Porto espera pronto, 6749. 6749, a linha e decola. Pistão na zero, vento no 20 graus. A linha decola, 6749. Salvador. Webjet 5, 6749, está cruzando 2000. Web 6749, contato radar, suba nível 340. 340, 6749. Táxi 7176, a bordo, 6 horas e 45, autonomia alternando com o 5. 7176, táxi de ainda até o ponto de espera, altimetro 1011, é ponte próxima, ponte de espera. Sete no site, a linha ainda cola. Vento 90 graus, 7 nós. 6749, chame Recife, 1251. 251, 6749. Web 5797, atuem. 9547. Desci da subida da El, prevê curva somente após 2000, terceira milha, tá ciente? Tô ciente, ainda tô mantendo a prova.